favor, bom dia, objeto, Whisky Juliet Papá. Whisky Juliet Papá, prossiga. Juliet Papá se encontra no pátio 3, na posição 707. Solicita a autorização de reboque para o pátio principal, posição 04. Está autorizado, reporte ao término. término do Fox Whisky Juliet Papá. Boa noite, bom dia. Boa noite, até a próxima, Papá. Copiado, Whisky Yankee Tango, chame Recife em 12545 e a BR em 12985, bom voo. Alternativa 12685. Solicitando autorização de reboque saindo do pátio 3 para o pátio 1, ponte 5. Autorizado, é parte alterna. Alto. final pra finalizar no reboque. Parte 1, ponte 5, graças, bom dia. Bom dia, Alfa.